Corcovado. É, agora vai ser Corcovado, né, já. Meu nome. Agora vai ser Corcovado, né? Agora vai ser Corcovado, né? Os joguinhos. Corcovado, né? Agora vai ser Corcovado, né? Agora vai ser Corcovado, né? Can we kill that high sweep there? Really fucking hard. Just kill it with that fucking sweep in the background. Just kill that fucking sweep in the background. Thank you. Thank you.